Então eu tô no 01 do 1-1, na escuta do Mike Hotel Romeu. Sobre o Silvio. Não, você conhece a companhia, por gentileza? Bom, Silvio. Oi, Salvador, bom dia, vou 189. 189, prossiga. Entrar e autorização de bom pessoal, tem que ver. Bastante para copiar. Boa noite, mano. Já para a PUCA. PUCA, aguardando o passo. 189. Salvador, gol no 714, informação de terra, direção Aracaju. Chegou no 714, número 2 para copiar, prepara PUC, agora chamada. Bom dia, não sei se puta PUC. Cópia. 370, João Pessoa autorizado, via 358. Cola na pista 190, saída PUCA, transição Caju, controle no 2199.8, transponda 5562. Gente, para João Pessoa 370, 358, PUCA Caju, saída 198, controle 162.1.89. Na minha confirmando 5562 no transponder, sem parar, pushback, senhor. 5562, estamos lendo, obrigado. No 714, copy. Pronto, Aracaju, nível 230, na cola da pista 10, saída PUCA, pós Jame, pós direto. Controle 198, transponder 5054. Pisando Aracaju, 230. Recorda no 0, saída PUCA, campo, direto. 4398, transponda 5054, gol no 7 no 4. Pai, tu na 7 no 4, para o Xbrex, será? Paulo Salvador, muito bom dia, o TAM 3399, tá no box 3, ciência, Charlie, autorização de caixa Guarulhos. Bom dia, TAM 3399, prepara a DR agora no instante para copiar. Só um instantinho, por favor. Salvador, bom dia, da 3601, cliente da Charlie, na posição número 9, para cópia São Paulo, Congonhas. Bom dia, da 3601, autorizado Congonhas, 360, Geração Zulu, 1-6. Na cola da pista 10, saída da EL, após da EL, Leda, após Leda, Bridge. Controle 1-9-8, transponder 5061. Codon 0, saída da EL, letra Brink. Controle 198, transponder 5061. A 360, não confirmando, 360, nível, chame para a Brink. 360, chamará a puxa de treinamento.